Estamos começando o primeiro podcast do Spellcasting, nosso podcast sobre política, religião e discussões polêmicas, que eventualmente vai falar sobre premiações. Eu sou Vitor Oliveira, estou aqui acompanhado de Gabriel Matheus e Wesley Satoshi. Olá. Hoje a gente está aqui para falar, né, seu primeiro podcast nosso, a gente vai dar um background um pouquinho melhor depois, mas antes de mais nada, eu quero ir direto para a pergunta: qual foi a premiação que te deixou mais indignado na sua vida? Começando por você, Gabriel. Half-Life 2 como jogo do século foi de cair o cu, velho. Por que você acha que ele não é o jogo do século? Porque ele é um jogo bem elogiado, cara, o Half-Life 2. Half-Life 2 é um jogo muito elogiado, mas pensa assim, quanto tempo dura a porra de um século? Então, ah, tipo, ok. Existem muitos jogos que vão lançar ainda, tá ligado? Então, tipo, definir um jogo assim, como jogo do século, tá ligado? Sem realmente uma base pros jogos, velho. Sim, mas ele pode ser o jogo do século até agora também, né? E certas premiações, eles têm umas manias de trazer umas categorias mais bizarras como essa, né? Então, você acha que é 2013, eu não lembro. Pois é, sim, cara. Sim, 2017. Eu achei bem forçado, cara. Acho que não tinha necessidade disso. É, que nem o TGA mesmo, ele tá com premiação de melhor remaster, sabe? Tipo, completamente desnecessário, né, cara? Remaster também acho um pouco forçado. Cara. É, pois é. Eu acho que o jogo, eles vão trabalhar com gênero, cara, só isso. Eu também acho, cara, eu acho que ficaria melhor. Eu acho que, tipo, deveria ter, tipo, categorias mesmo, tipo, melhor narrativa, melhor jogo de ação e tal, mas eu acho que gêneros realmente representariam um pouco melhor. O Wesley, qual foi a sua premiação que você mais se decepcionou, que você se lembra? Cara, eu tava lembrando no My Anime List, eles fizeram top 10 melhores animes, e em primeiro lugar ficou Fullmetal, em segundo Berserk. Cara, fiquei muito, muito pistola, cara. Caraca. Cara, as listas do My Anime List e do Watchmojo, cara, né, são coisas que você não pode levar a sério na sua vida, velho. Nossa, não, Watchmojo. Eles fizeram, tipo, eles fizeram uma votação entre críticos, não sei o que lá, que vai eleger o melhor anime, ou o melhor mangá. Não era anime, mangá. Colocaram Fullmetal em primeiro, velho. Cara, discussão sobre melhor anime, essas coisas, sempre é um bagulho muito complicado, cara. Porque sempre um anime tem mais base de fã que outro. Ah, cara, então, mas você vai pode preferir falar, dele, tipo, que outro. É a diferença, porque eles não são críticos, né? Eles são consumidores. É complicado, sabe? Porque existe um... Tem que dar um bom motivo. Tu fala que Fullmetal é melhor que Monster, que é melhor que 27 Ghosts, que é melhor que Evangelho. E tipo, o pessoal dá uns motivos muito idiota, tipo, cara, é que é complicado, sabe? É complicado, porque... Argumento que me dá esperança. É que nem aquele da Gênia aconteceu aquela vez que falaram que tinha muita água, não lembro qual jogo. Achei isso um problema no jogo, que basicamente 90% do jogo tem cenário de água, tá ligado? É, porque ele é baseado... Jogar Assassin's Creed 4, que tem muito assassino no jogo, tipo... Ué... Faz o menor sentido, né, cara? E é até por isso que eu não vou atrás muito de nota, tipo, Metacritic, essas coisas, porque é comum, cara, você ver, tipo, esses flash mob que o pessoal faz de, tipo, vamos lá e destruir a reputação desse jogo, sabe? É, não sei se vocês lembram que rolou, acho que em 2014 ou 2015, rolou o Gamergate, né, que foi aquele caso de... Estavam ameaçando algumas mulheres que trabalhavam na indústria de games, etc, né, e tal. E, tipo... Eu lembro. E um dos jogos feito por uma dessas mulheres, acho que é a Zoe Quinn, se não me engano o nome dela, era um jogo que chamava Depression Quest, sabe? Era um jogo bem simples, era um adventure, não era nem adventure, era tipo um jogo de texto que você tinha algumas opções e tal. E o objetivo do jogo era, tipo, conscientizar as pessoas com relação à depressão e tal, né? E, tipo, só porque o jogo não tinha uma interface gráfica, o jogo tem literalmente 1.5 no Metacritic, sabe? Absurdo, né? Não corresponde com a qualidade do jogo em si, sabe? Você quer se estressar? Você vê as notas do RPG do PS2 na IGN. É triste, cara. Você vê Xenosaga com nota 4, Vigot Hack com nota 5. Eu acho. Sabe o que é pior, cara? É triste demais. O lugar que eu fico mais deprimido vendo nota é na App Store, cara. Eu não sei como é que era do Android, né? Mas do da App Store, cara, tipo, o jogo é bom, mas não é gratuito, nota 1. Esse jogo aí que você falou sobre que a mulher fez e tudo mais, pelo fato de ter interface gráfica, eu acho que ela levou mais no sentido gamification, né? Que é utilizar um jogo mais como forma motivacional no negócio do que pra ser algo mais divertido mesmo, tá ligado? Algo mais pra... Sim, sim. É porque, tipo, sei lá, eu lembro que quando saiu Life is Strange, né, que é um, eu acho... Eu joguei, eu defendo muito que bom, jogo. É, então, ele, tipo, muita gente fala, mas ele não é um jogo. Você anda de um lado pro outro e clica, sabe? Não é exatamente um jogo pra muita gente. O pessoal associa jogo àquela coisa meio mecânica de você movimentar. É visual móvel, né, mano? É. Pois é, a diferença, sabe, entre jogo e móvel, por isso. Cara, mas o que faz diferença do jogo realmente, o que deixa ele realmente um jogo, é a questão das escolhas, né, cara? Porque se for ver, tem outros jogos, como Heavy Rain, Beyond Two Souls, que é o mesmo gênero, cara. É, dito isso, voltando pro tema das premiações, né? Ano passado a gente teve aquela premiação do TGA, por exemplo, que foi. O vencedor foi o Overwatch. O Wesley tava, sim, até comentando antes da gravação que ele não concordou muito, né, Wesley? Eu também não concordei tanto, cara. Eu também e por que vocês acham que foi injusto, por exemplo, essa premiação? Então, porque eu acho que muita gente vai odiar, mas eu costumei. Eu acho que nesse narrativa, você se comparar, você comprar um jogo que não tem narrativa, comprar com outro jogo que tem narrativa, principalmente Uncharted, cara. Ah, mano, é forçar muita barra, pra mim. É, então, O TGA, ele vota não com base se o jogo ele merece ou não. É, eu concordo com você. Embora eu discorde que Overwatch talvez não tivesse potencial pra ganhar, eu acho que ele é um jogo, em tudo que ele faz, ele é basicamente perfeito, eu acho, sabe? O que ele não tem mesmo é uma narrativa, que não é uma coisa necessariamente obrigatória, né? Tem gente que quer jogar só online mesmo, e aí é uma opção da pessoa. Mas, falando de premiações, né? As premiações, elas costumam ter vertentes, né? Uma dessas vertentes que a gente vê muito é, por exemplo, sempre existe uma premiação que é considerada a padrão daquela indústria. Por exemplo, o cinema, sim, a premiação que é padrão é o Oscar. Das séries é o Emmy e do teatro é o Tony. Dos quadrinhos é o Eisner. Dos videogames não existe uma especificamente, mas o TGA é o mais próximo disso, né, que a gente tem. Dito isso, é importante dizer que elas costumam ser um pouco mais comerciais, né? Elas não são... Menos Wesley. Eu não conheço o Wesley pra te falar, cara. É que é assim, Vitor. Eu vou explicar pra você e pro público. O Wesley, ele é em homenagem ao Bill Wesley, que era um quadrinista muito famoso na década de 60 e 70, que ele, criador do Spirit, ele inventou o gênero graphic novel. Ele inventou esse quadrinho com começo, meio e fim, umas histórias sérias, que discute sociologia, filosofia. Esse prêmio Eisner serve para, não motivo comercial, mas incentivar os artistas a fazer o que eles estão fazendo. Sim. Normalmente os quadrinhos que ganham são quadrinhos inovadores, que têm uma diferenciação. É diferente, né? Porque, como eu estava dizendo, por exemplo, pode incluir nos que eu falei o Grammy também e tal, costumam ser premiações que premiam o que está vendendo melhor, né? Ela não considera, sei, sim, lá, se eu fizer um filme aqui na minha rua, aqui, ele não vai ser considerado pro Oscar, embora existam, né, requisitos, né, para você entrar no Oscar, o filme tem que ser exibido por uma semana em Los Angeles, etc, etc. Mas enfim, ele premia aquilo que costuma vender mais, né? Não necessariamente que o filme de maior bilheteria vai ganhar, mas que... Se o seu filme tiver uma bilheteria bacana, é muito mais provável que ele entre no Oscar do que um filme que, sei lá, rendeu 10 mil dólares, sabe? É bem nessa pegada. Tanto que filmes que hoje a gente considera clássicos e cults, tipo, sei lá, Blade Runner, não são filmes premiados. Então muito filme que é clássico e foi totalmente ignorado pelo Oscar, principalmente o filme do Kubrick. O filme do Kubrick ganhando com Duelo de Ouro, porque, sabe, Coppola também... Falando, né, um pouquinho do podcast, né, vocês viram mais ou menos como vai ser o nosso tipo de discussão. O Spellcasting, a gente vai tentar fazer essas discussões um pouco mais abertas, né, menos focadas em obras específicas. E por isso, espero que vocês gostem do nosso trabalho. A gente agora vai partir um pouco mais pro core das premiações e vamos discutir especificamente o porquê que as pessoas consideram tanto as premiações tão importantes. Wesley, você foi a pessoa que sugeriu essa pauta pra gente, né? Sim. Isso quando a gente tava conceituando o projeto ainda. O que te levou a pensar nisso, sabe? Foi alguma premiação específica? Foi algum momento que aconteceu? O que te levou a isso? Eu acompanho canais de cinemas, como o Omelete e o Nerd Abugento, e nesses canais eles sempre fazem vídeos sobre o Oscar. E o que eu percebi é que existe uma fórmula pra ganhar o Oscar. Você não tem uma fórmula em literatura, ganhador, uma forma vencedora de literatura. Você não tem uma forma vencedora nos quadrinhos. Mas nos filmes você tem uma fórmula vencedora, é muito idiota. Você pensar que você ganhar o Oscar, você tem que ter tal forma. Não é necessariamente não necessariamente você tem que seguir essa fórmula, mas existe uma fórmula pra ganhar o Oscar. Pra mim é válido a partir desse momento, quando ele deixa de atingir o ponto da subjetividade dos filmes e consegue só atingir o material, consegue só ver a fórmula dele, ele acompanha a primeira fórmula pra depois ver o que é, e ele tem um padrão de vencer, por exemplo, filmes históricos, filmes de biografia, sim, filmes com crítica social. É, o que eu acho, assim, é que eu entendo seu ponto, lógico, tá completamente correto. Realmente existe, né? Não existe uma fórmula definida exatamente, né, de como ganhar um Oscar, porque senão todo mundo ganhava, né? Mas existem coisas que você pode fazer que facilitam. Por exemplo, o muita ano chance, que o... É lógico, né? Se você investir numa fotografia melhor, numa trilha boa, etc., existem coisas que te facilitam, né? Quando o DiCaprio ganhou o Oscar dele, foi um pouco estranho, sabe? Porque... Ninguém esperava. Não só porque ninguém esperava, porque eu acho até que foi meio manjado esse Oscar, sabe? Todo mundo sabia que ele ia ganhar no final das contas, né? Mas nesse caso, cara, o Remnants, que é o filme que ele ganhou o Oscar naquele ano... Cara, ele, se você assistir, ele é o filme com o maior cara de Oscar que eu já vi, sabe? Assim, ele tem fotografia perfeita. Geralmente esses filmes, né, baseado em algum fato real, alguma coisa que traz uma fotografia do jeito que ele trouxe, né? É muito cara de Oscar, cara. Você vê assim e fala, pô, isso aqui, se não ganhar Oscar, eu não sei. Pois é, não, assim, tanto que eu lembro que eu assisti aquele ano, rolou a piada do Mad Max, né? Porque o Mad Max ganhou mais Oscar que ele, né, e tal. Só que, tipo, na categoria de fotografia, por exemplo, era muito claro que ele ia ganhar, porque aquele Oscar já tava meio que definido, sabe? É. Os caras gravaram com luz natural, os caras não usaram iluminação artificial no filme inteiro, sabe? Então, assim, era... Só que, tipo, é uma coisa que você só faz se você quer premiar, sabe? Não é uma coisa que é extremamente necessária pra história, né, sabe? Exato. Não é uma coisa que tá melhorando a sua história ou piorando ela, né? Só tá acrescentando no quesito técnico mesmo, né? Inclusive, o Oscar, ele, durante muito tempo, ele foi muito criticado porque ele não premiava blockbusters, né? E isso é uma coisa que me preocupa um pouco no Oscar, que de um tempo pra cá ele tá tentando fazer muita média, sabe? Ele tá... E a média... Ele tá ouvindo muito Facebook. Pois é, cara. É, tentando agradar todo mundo, né? Tanto que o ano que o Mad Max ganhou, pra mim, assim, tava muito claro que eles estavam fazendo isso, sabe? Não que o Mad Max não mereceu os Oscars que ele ganhou e tal, mas... Tava muito na cara pra mim que foi um consenso entre eles que, ok, esse ano a gente precisa premiar uns blockbusters pra galera parar de falar isso, sabe? Cara, o Zen tem muita cara pra mim, que são tanto quanto manjado também, sabe? Eu lembro que quando eu ouvi o álbum da Lords, o anterior, né, que ela vai lançar um novo agora, mas o Pure Heroine, se não me engano, é o nome do álbum. Cara, aquele álbum tem muita cara de Grammy, cara. Eu tenho certeza que aquele álbum... Cara, eu tinha certeza que aquele álbum, cara, ia ganhar o Grammy. Tem coisas que a gente sabe que vai ganhar. Sim, álbum, da, álbum, não, álbum indie, álbum da rede, álbum de rap xingando o estado. Pois é, cara. Cara, ah, eu tava até pensando, cara, tipo, sei lá, Foo Fighters, sabe? Assim, eu adoro Foo Fighters e tal, uma das minhas bandas favoritas e tal. Mas, tipo, os caras têm 4 Grammys, cara, 4 de melhor álbum, sabe? É, tipo, muita coisa, cara, os caras encontraram a fórmula. Porque eu sempre achei impressionante que o som do Foo Fighters não muda nada desde, sei lá, do terceiro álbum, sabe? Desde que o Kurt Cobain tocou seu microfone. Pois é, cara, desde que o Dave Grohl interpretou o Diabão naquele filme lá, tá ligado? O Grammy tem essas coisas, né, de ser mais manjado também, mas... Que outras premiações vocês conseguem enxergar, tipo, um padrãozinho, assim, sabe? De que, essa obra tem muito cara de que ia ganhar mesmo, sabe? Tipo, sei lá, no Oscar a gente citou aí o Regresso, no Grammy esse álbum da Lorde, por exemplo. Cara, no mundo dos jogos, por exemplo, é muito questão de jogo emocional. Se o jogo tem uma carga emocional grande, é certeza que vai ganhar o jogo do ano ou próximo disso, tá ligado? Você percebe muito jogos assim. Que exemplos criança. Você acha que se aplicam nesse caso? Top Dead, Zack Strand, ou sei lá, jogos do Kings of Friends. Tipo, são jogos que não trazem uma mecânica complexa. Jogos que não trazem uma mecânica complexa. Tirando o GTA, né? GTA é um pouco mais coisa, mas... É bem que traz uma carga... É, GTA ele costuma ganhar por causa do escopo dele, que é muito grande, né, cara? O pessoal costuma se impressionar. Que é muito bem feito, né? Que a narrativa, jeito, cara, pro tamanho dele... Quando o GTA sai, cara. Tipo assim, a narrativa do GTA 4 é melhor que a do 5, porque tem toda a questão de migração, buscar um futuro melhor, mas tipo, o GTA 4 pra ver, a história é simples, só que ganhar o conteúdo do jogo. O jogo tem um conteúdo muito grande, tá ligado? É, isso que faz. No meu caso, a história é melhor, mas o conteúdo de 5 é maior, que deixou ele mais chance de ganhar. É que existe. A gente tem que deixar bem claro aqui que existe uma diferença entre a gente considerar uma premiação, às vezes, um pouco manjada demais e tal, e a gente discordar, né? Por exemplo, do que a gente discordar. Existem premiações que, por exemplo, eu tava olhando a lista do TGA do ano passado e tal, por exemplo, o melhor dublador, né, melhor performance, quem ganhou foi o Nolan North, que é o dublador do Nathan Drake em Uncharted. Eu não acho que ele foi tão bem quanto os dubladores do Firewatch, por exemplo. O Nolan North, é que no caso do Nolan North eu consigo entender por que ele ganhou, sabe? Eu não concordo com a premiação, eu acho que a Cici Jones, que é aquela que interpretou a Delilah no Firewatch, eu acho que ela foi melhor, sabe? Mas o Nolan North é talvez o único cara dessa lista que... É o único cara que você associa diretamente ao personagem dele, sabe? Se você ouvir a voz do Nolan North, você sabe quem que ele é, sabe? Você sabe que ele é o Nathan Drake, sabe? Existe essa carga, e talvez por ser o último jogo do Uncharted, eu enxergo de fato o motivo dele estar dando esse prêmio pra ele. Sim. Só que aí entra naquele outro ponto, né? Talvez eles não tenham sido críticos e sim um pouco passivos, né? De, vamos dar o prêmio pra ele porque é a última chance, talvez, né? É tipo o Mario Maker, que o Sakurai morreu, o pessoal do Mario Maker. Sim. O Sakurai morreu, deram de prêmio inteiro de, sabe, homenagem. E assim, é aquela coisa, sabe? É fácil você entender o motivo, só que, por outro lado, eles não foram críticos, né? Eles deixaram o critério de lado e foram um pouco pelo passional, né? É sempre complicado. Toda a credibilidade do prêmio. E não, e claro, no caso... Essa Coreia foi só todo dia, gente. Confundi, essa Coreia foi dois Smash Bros. Vocês acham que premiação, por exemplo, um filme ganha um Oscar, ganha um álbum, ganha um Grammy, etc, e por aí vai. Vocês acham que é um argumento que você pode usar pra classificar um filme como melhor ou como, sei lá, melhor ou talvez melhor produzido, etc, etc? Vocês acham que se aplica ou vocês acham que é uma falácia essa coisa da premiação ter um valor de argumentação? Cara, se for prêmio jornalístico e prêmio literário, eu considero. Eu, no meu caso, levo mais com questão pessoal, gosto pessoal, mas questão de prêmio vai muito... Porque, tipo, geralmente você vê, tipo, eles dão um prêmio pra um filme que... Porque ele mostrou um lado, às vezes o filme não é tão bom, mas... Sei lá, ele traz um lado racial, isso, aquilo, tá ligado? Falou, vocês deu pra entender bem. Poderia ser, o que aconteceu? Você viu? Ele tava com 99 de aprovação. Sabe o que tem 95 de aprovação? Metrópolis. Apocalipse não. Sim, o Metal Jacket, Laranja Mecânica, 2001. Blade Runner, Alien 1, Casablanca, Cidadão Kane. Estranho, né? Sim. Porque o Rock Fundês falou que Guerra Civil é melhor que, sei lá, melhor que Poderoso Chefão, porque é uma prova maior. Ele é melhor, porque um monte de cara, você tem noção de como ser idiota, velho? Você só fala com um filme de herói. Mas eu tô de saco cheio também. Mas você acha que um filme de herói, vamos lá, que episódio, vai sair a cada 2 anos, que é praticamente a mesma coisa. É melhor que Poderoso Chefão, é melhor que Blade Runner, é melhor que Cidadão Kane, é melhor que Psicose. Filmes que mudaram a história do cinema. Fizeram vários diretores. Você assiste filmes ainda hoje, você vê a profundidade, você vê como eles impactaram. Para, velho. Pra mim, tá muito idiota esses prêmios. É imbecil. Não é mais prêmio crítico. Principalmente em site. O Oscar ele é prêmio político, não é prêmio cineasta. Não é a pessoa analisa, não é qualidade visual, qualidade de enredo, não. Analise como politicamente aquilo vai ser interessante fazer. Certo, eu acho que tava... uma tendência também, cara. Sim, existem tendências, de fato, né? Bom, falando disso, eu li um artigo de um crítico brasileiro, né? Muita gente vai conhecer, outras pessoas não. O Pablo Vilaça, né? Enfim, não vamos discutir as posições políticas dele, etc, né? Mas ele... Ele fez, né, falando sobre o Globo de Ouro e como o Globo de Ouro é visto como uma piada dentro de Hollywood mesmo, sabe? Literalmente, assim, o Globo de Ouro ele é feito pra promover certos filmes, sabe? Existe, digamos assim que, por exemplo, eu lanço um filme E eu convido alguns críticos para um jantar de premiere desse filme, e, sei lá, se por acaso eles quiserem votar no meu filme, etc, seria legal, sabe? É mais ou menos isso que acontece com o Globo de Ouro, né? Ele não... Muita gente associa ele errado, e talvez até por questão de marketing e tal, como sendo a premiação que antecede o Oscar e etc. Mas a grande premiação crítica que existe hoje no cinema, né, é Cannes, né? É talvez a maior premiação crítica que existe. É, o Urso de Ouro também. O Urso, bem falado. Existem outras, né? Não vou lembrar de todas. O Urso premiou Tropa de Elite, hein, galera? E é um filme que pro Oscar não serve, né? É complicado isso. Infelizmente. Pois é, né? É, tanto que o critério do Oscar em si já é bastante exclusivo, né? Por exemplo, eu lembro, isso foi um dos filmes favoritos meus, A Viagem de Chihiro, né, do Ghibli, é de 2001, se não me engano, no Japão, né? E ele foi concorrer ao Oscar, tipo, em 2004, sabe? Porque o critério do Oscar era literalmente que o filme tem que passar nos Estados Unidos. Pra ele não serve se ele passar fora, ou seja, isso já invalida tanta coisa, cara, assim, tipo... Se só valem filmes que passaram nos Estados Unidos, imagina o tanto de filme bom, cara, que nem entra na premiação, porque não é, sabe? Sim. É foda. Filme alemão, muito bom, que nunca vai chegar ao Oscar. Sim, nunca. Filme alemão, filme inglês. Sim. Até filmes ingleses costumam chegar, né, nos Estados Unidos, porque tem essa... A facilidade da língua, né, cara? É mais fácil. Lembrei, aquele filme chinês, o 1914, 1911, uma revolução chinesa, ele é um filmaço. Ele ganhou vários prêmios ao redor do mundo, mas ele não cada Oscar, adivinha. Tem casos, né? Assim, o Oscar ele costuma partir tanto pro lado de tentar redimir os erros dele, porque o Oscar comete erros e tal. É até legal eles admitirem, mas sei lá, diretores excelentes como o Akira Kurosawa, por exemplo, o cara nunca ganhou um Oscar, sabe? Os filmes dele, sei lá, influenciaram desde Star Wars até filmes históricos, etc. É, tanto que ele foi premiado em 89, né, com aqueles Oscars honorários, sabe? Contribuição à indústria e não sei o que, sabe? A gente tava falando aqui, né, se são válidas as... Usar o Oscar, usar qualquer premiação como argumento, né, de o que eu assisto é melhor ou o que eu assisto é pior, né? Eu, pelo menos, costumo partir de um ponto em que a sua opinião é a que mais vale, né? Você tem que ter sua opinião, assistir o que você quer assistir, e a partir daquilo você forma o seu conceito daquilo, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda que talvez seja o ideal, né? Mas até onde vai, né, a necessidade das pessoas de ver a sua obra favorita, a obra que você mais gosta, ganhar um Oscar, sabe? Vocês acham que existe hoje uma supervalorização do Oscar enquanto premiação? Ou vocês acham que o pessoal só tá realmente no hype de uma premiação grande, geralmente? Qual o sentido real? Qual que é o verdadeiro motivo? Além de você falar, eu gosto disso, existe minha premiação, logo que eu gosto, e eu sou melhor que você. É, cara, isso que a gente mais vê sendo usado. A gente não vê sendo usado pra incentivar, pelo tipo de obra. Tá tirando prêmio jornalístico, literário e dos quadrinhos. Isso a gente vai... É outra categoria muito diferente. O jornalístico não tem nada a ver com não, prêmio. Prêmios como o Pulitzer, por exemplo, não são prêmios completamente alheios, né? Exato, existe pelo menos... Existe menos interesse comercial, né? Enquanto um filme... Quando ele ganha um Oscar, a bilheteria dele aumenta, o interesse das pessoas aumenta, né? No caso, se um jornalista ganha, ele só aumenta o prestígio dele, né? Não, não tem nada maior do que isso envolvido. Então, assim, estamos chegando no final do podcast em si. Eu queria dizer muito obrigado a todo mundo que chegou no final do podcast, né? Afinal de contas, é difícil acompanhar um podcast estreante, né? A gente tá aprendendo muita coisa ainda. O ritmo da conversa pode não estar muito bom ainda. A gente vai melhorar os microfones em breve, etc, etc. Pra concluir, qual a opinião de vocês acerca de premiações em geral? Vocês dois, né? No caso, vamos desconsiderar o que outras pessoas acham, etc. Vocês usam premiações como curadoria, por exemplo? Você usa uma premiação do TGA para você saber o que você vai comprar, o que você vai consumir? Não. Vocês, por conta própria, pesquisam as coisas? Vocês vão atrás? O que vocês preferem? Na minha opinião, eu acho certo você pesquisar por conta própria, porque se você for por crítica, o que as pessoas falam e tudo mais, você vai deixar de jogar muito jogo que você amaria, tá ligado? Seria o jogo da sua vida, mas você deixou de jogar porque você quis seguir aquilo, entendeu? Eu mesmo, já joguei muito, por exemplo, jogo que o pessoal critica, fala, nossa, o pior jogo do mundo, eu joguei. O jogo pode não ser toda essa qualidade, mas pelo menos é um jogo que diverte, né? O objetivo é divertir. Mesma coisa que vale para filmes, música. É, mesmo vale para filmes e música. Tipo, muito filme ruim, mas tem gente que gosta, como Batman vs Superman. Tipo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Esquadrão Suicida. Então, tipo, vai do seu gosto, tá ligado? Porque você pode usar uma premiação ou alguma crítica só para você ver o que as pessoas ressaltam de pontos nesse filme, tá ligado? Porque existem alguns críticos que realmente mostram pontos, tá ligado? Mas eu acho que você deve usar isso como base se você vai ver ou não, tá ligado? Eu acho mais como ver mesmo, sabe? Entender o que acontece e tudo mais. É, eu, pessoalmente, eu não me importo tanto com premiações. Eu acho até legal acompanhar algumas, às vezes, e tal. Entrar um pouquinho no hype pessoal e brincar mesmo, né? Mas, em geral, eu prefiro ler críticas, sabe? Eu prefiro... Existem jornalistas que eu respeito, pessoas que eu respeito a opinião, que não são necessariamente jornalistas e que eu vou atrás do conteúdo deles. E quando eles indicam alguma coisa, pra mim é um indício melhor do que, sei lá, uma pessoa que eu nunca nem vi na minha vida me indicar através de um TGA, através de um Oscar, de um Grammy, sabe? Pra mim, pelo menos, funciona assim. Eu sempre preferi dessa maneira. Dito isso, eu também acho que existe sim certo valor nas premiações. Querendo ou não, assim, o grande público, ele passa batido na maior parte das coisas, né? Sempre vai atrás do blockbuster, né? Do que tem mais marketing, né? Do que consegue fazer mais barulho. Então, eu acho legal que às vezes filmes como, sei lá, A Chegada, que foi tipo foda do ano passado, consiga um destaque no Oscar, para que talvez as pessoas que, sei lá, acompanham, que assistem só filme da Marvel, etc., cheguem lá e assistam um filme diferente, um filme mais cabeça, um filme foda pra caramba. Então, o que eu acho? Não tem muito o que falar, né? O Gabriel já falou praticamente tudo. Tem que procurar por si mesmo. Uma coisa que foi, tipo, eu fiz há muito tempo atrás, que é você achar canais e pessoas, críticos, amigos também, que assistem bastante coisa, que tem um gosto parecido com você. Um canal que eu acompanho bastante, eu sei que o criador de conteúdo do canal, ele parece muito comigo em gosto, é o dos quadrinhos. Porque existe um canal, existe outro canal, tipo o Central HQ, esse quadrinho também, e o meu gosto com o gosto do Fernando do Central HQ é bem diferente, mas o meu gosto do Vinícius é muito parecido. Só que não quer dizer que o canal de um invalida do outro. Quer dizer certo. Que provavelmente o que isso é gosta mais. Isso é uma coisa importante, né? Você lê opiniões que são diferentes da sua também, né? Senão você começa a viver numa bolha, né, cara? Você começa só a consumir o que te agrada, né? E é bom, você tem que ter parâmetro, né? Você tem que consumir coisas que você acaba não gostando também, né? Aquela coisa, né? Ninguém saberia o que é felicidade se você não experimentasse a tristeza também, né? Sei lá. Como diria o Morpheus, assim, seria do inferno se não conseguisse sonhar com o céu. Pois é. Hã? Dito isso... De longe agora. Pois é. Só... Telcast também é filosofia, né? Isso aí, né, Gabriel? Faltou sua filosofia, cara. Não, minha vai ficar nessa mesmo. Fala uma coisa, minha ideia é mais ou menos essa, cara. Você pode usar como crítica mais como uma referência sua, tá ligado? Pra ver é diferente realmente, mas eu acho que você deve ir mais pelo seu gosto. Mas nunca é ruim ter muita coisa nova, claro. Eu acho que a maior diferença do crítico pra gente é que o crítico tem que ver tudo, certo? Sim, em geral sim. Pelo menos deveria, né? Pelo menos é o trabalho dele. Entretenimento, né? Ele não depende do entretenimento, ele trabalha. Se ele vê tudo, o que a gente vê, tipo, faz de conta, eu provavelmente, o Victor, a gente não vê muito filme, né, Victor? Tipo, diariamente, vê filme todo dia. Provavelmente vem. Não dá tempo. E como eles veem todo dia, eles têm, eu tenho um efeito, o efeito que eu tenho com alguns mangás, eles têm com o filme. Você tá no meio do filme, você sabe tudo que vai acontecer. Você já sacou a fórmula. E quando alguma coisa sai da fórmula, os críticos acabam ovacionando, mesmo com o grande público não gostando. Sim. Às vezes pode ter sido isso, o caso com a La Land, sei lá, às vezes os críticos estavam enjoados demais. O que eu pelo menos acho com o La La Land, cara, é que se você comparar ele com a maioria dos musicais em geral, ele é bem medíocre, sabe? Se você comparar com os grandes musicais e tal, musicais inclusive muito menos premiados que ele. Mas como a gente tá numa ausência e tem tão pouco musical, cara, ele acabou ganhando uma relevância maior, sabe? Foi meio estranho. Sim. É igual o Flash. Quantos filmes sobre jazz tem, cara, depois da década de 60 e 70? Não tem mais nada. Mas teve o iFlash em 2011, aí bombou. É, por questão da tendência, né? Certos gêneros morrem, outros gêneros surgem. Sim. É, bom, não vamos por essa tangente, né? Até porque isso é coisa pra outro podcast, né? A gente pode falar de gêneros que vão e voltam, né? Mas, acho que é isso, né? A gente também não vai se alongar demais. A gente quer que vocês deixem aí o seu feedback, sua opinião. A gente não é dono da verdade, então você pode comentar, você pode... Ah, eu quadro de recomendações dessa semana, que é a primeira, né? Por mais estranho que isso soe, nós vamos recomendar alguns jogos, livros e coisas, música e etc. Qualquer coisa, na verdade, que der pra recomendar, a gente vai recomendar. Inclusive o Wesley vai trazer pornografia explícita e coisas do tipo. É, hentai, né? Hentai, blazers. Enquanto o Gabriel vai trazer com o Manifesto Comunista, né? Porque ele... Gabriel de coxinha, vai trazer. Vai trazer. Aí, como ele, como um bom comunista, ele vai trazer uma receita de uma coxinha que vende-se como ovo de Páscoa, né? Dito isso, amigo Wesley, você começa. Quais são suas recomendações dessa semana? Podendo ser qualquer coisa, exceto partidos políticos. Pode ser pornô? Pode ser pornô. Pode ser pornô. Então, depende, mas... eu começo com o PT. Operação Leva Jato, né, cara? Eu começo com o sol. Caraca, velho. Então, partido transante. O que eu recomendo essa semana é o álbum do Smith. Smith is Murder. Sei lá, é gostoso de ouvir The Smith. Eu sempre escuto pra me acalmar. Eu acho melhor a minha vida. Eles, sei lá, mas que... Me ajudou bastante me acalmar, controlar a ansiedade, não ficar tão estressado às vezes. Esse é sinal dos amigos da faculdade. Esse álbum ele é recente ou ele já é um pouco mais antigo? Já? Ele é recente, ele é de 11 de fevereiro de 85, né? Coisa nova. Recente pra caralho, né? Recente enquanto dele. Fique claro que eu perguntei porque eu conheço muito pouco de The Smiths. Eu gosto das músicas, mas eu não conheço nada da banda, sabe? Querendo ou não, é quando demorar. Sim. Moderno, então, tempo 19. Mas o que, que você achou de legal nesse álbum? Você acha que ele tem um enfoque maior nas baladas? Ele é um pouco mais pesado do que eles costumam ser? Ou é basicamente The Smith mesmo? O clássico? Então, eu acho que pra mim o álbum mais pesado e mais... Isso que fala desse, isso que é gostoso, né? Isso que é interessante. Porque um álbum consegue ser extremamente pesado e agressivo nas letras, mas curtas músicas simples e bem fáceis de se entender. Esse álbum, eu diria que ele é um bom misto. Ele tem músicas extremamente gostosas, se ouvir, se escuta. Pai, músicas que são grandes críticas sociais da sociedade em geral. E música de amor. Se escuta. Eu lembro que eu gostava bastante dos baladinhos do The Smith, cara. Bom, enfim, é um bom álbum, né? É um álbum bacana. É. Aí a recomendação... Exato. Recomendação do Wesley dessa semana é o álbum do The Smith, cujo nome é... Meat is Murder. Comer carne e assassinar. Aí, bacana. Meat is Murder é a recomendação do Wesley. Gabriel, você que, além do, como, né, do manifesto comunista, qual vai ser a sua indicação? Por que o Gabriel tem que ser comunista? Então, pra fazer coxinha, ele geralmente pega dois ovos. Não, mas... Vai ovo na coxinha, cara? Estranho. Vai. Ah, não, na massa? Tá louco? Como tinha aquele... Aquela... Não sou, digamos que eu não sou especialista em cozinha, não, cara. Tô louco, acho que tem um chefe. Agora. É. Podcast de culinária, vai. Vou pegar uma receita de costela assada. O que eu tenho pra recomendar mesmo é a nova série original da Netflix, né? É 13 Reasons Why, né? 13 Reasons Why, que é baseado no livro. E é uma série de Netflix que não saiu cagada, que nem algumas outras, que ela geralmente anda lançando. E... Não, mas sim, ó. Não fica não, cara. Isso vai tudo pro ar. Cara, assim, só um comentário. Esse 13 Reasons Why é um livro excelente, cara. Fica de recomendação também. Ainda não assisti a série, o livro mas... é sério. Exato. O livro, por incrível que pareça, é meu livro favorito da vida, cara. Ele é um livro que trata de suicídio e etc, né? É muito bacana. Pra quem... Como esse cara é depressivo, gente? Pois é, cara. Vocês têm um amigo cujo livro favorito é um livro sobre suicídio, cara. Que loucura, hein? Eu tô jogando um jogo, cara, que chama Analog a Hate Story. Ele é uma visual novel escrito pela Christine Love. Ela é uma produtora canadense. Se não me engano, ela é canadense, cara. É porque o Canadá faz parte dos Estados Unidos, a gente só não sabe, né, na verdade. Não, ele faz parte da América. Não, mas conhecido como Estados Unidos, América. esse jogo é uma visual novel na qual você conversa com uma inteligência artificial. Ele é meio que uma sequência espiritual do jogo anterior dela, que chamava Digital a Love Story. Esse Digital Love Story eu recomendo até mais, cara, porque ele é um jogo que você joga tipo num prompt de computador antigo, tipo um Amiga, sabe, esses computadores antigos, e que você tem uma conexão à internet daquelas meio arcaicas mesmo, que você entra em fóruns e tal, e você e seu personagem se apaixona por uma inteligência artificial, né, e tal. É muito bacana o Digital Love Story. O Analog, ele é um pouco diferente, né, ele traz um pouco mais de drama, um pouco mais de contexto até histórico, fala um pouco sobre a inteligência artificial principal do jogo, uma mulher que sofreu abuso e tal, é meio pesadinho o tema do jogo, mas é uma recomendação que eu deixo se você gosta de visual novel, sabe? Você gosta de jogar, na verdade, Fate Stay Night. Seria uma experiência bacana. Deve ser maneira. Mas o Fate Stay Night, no final das contas, não é anime, cara? Anime? Não sei. Não. É visual novel que virou anime. Ah, é, cara? Eu jurava pra você que eu achava que era, tipo, o contrário, sabe? É um anime que virou visual novel. E, porra, eu quero comprar muito Persona, cara. Qualquer hora eu vou chegar também. Aqui recomendando Persona. Infelizmente agora... PC, né? Eu e o Gabriel somos PCistas, né, Gabriel? Exato. E eu não sou sonista, eu tenho um PlayStation 4, né? Que é completamente diferente. Dito isso, essas são as minhas recomendações. Wesley, o que, que mudou no LoL na semana passada, cara? Cada ou seja, LoL continua o mesmo jogo da semana passada, então a gente tá terminando por aqui. Não, vou refazer a pergunta. Wesley, o que mudou no Dota semana passada? Nada. É um patch a cada 2 meses? Olha aí. É verdade. Isso aí você pode ler como Gabe New ou Gordo Safado. Continua melhor. Oi? Desculpa. Opa, não escutei também o que foi. Não, sabe o que é foda, Gabriel? Ele não joga nem Dota, nem LoL, que é foda merda. Tem preguiça até de estudar, vai jogar MOBA. Dota 1 era bom pra porra. Dito isso, acho que é isso, né? A gente termina por aqui. Esperamos que vocês gostem. Em breve, imagino que vocês estejam escutando isso, porque o site já está no ar e tudo mais. Então, continue com a gente, né? A gente vai estar no iTunes, a gente vai estar em vários lugares por aí. A gente vai se falando e a gente encerra por aqui. Valeu, galera. Valeu, Wesley. Valeu, Gabriel. Obrigado. A gente se vê em breve com mais discussões polêmicas sobre política, religião e sexualidade. Próximo tema são mentais e tentáculos. A gente se vê na próxima semana. Até mais.